Capítulo 1. O jejum é cristão? Jejum novo para o vinho novo. Existe um pequeno documento chamado Didaquê, que foi escrito perto do final do século I. Nele se encontra uma seção acerca do jejum. Um versículo diz o seguinte: Não jejuem como os hipócritas, pois eles jejuam das segundas e quintas, mas jejuem nas quartas e sextas. Ora, isso soa estranho. Por que a mudança dos dias faz tanta diferença? Acho que a ideia da igreja primitiva era a seguinte: o costume judaico era celebrar seu sabá no sábado. Isso era o que ordenava a antiga aliança. Então, para mostrar que temos tanta continuidade quanto descontinuidade em relação ao judaísmo, nós cristãos celebramos o sabá, mas num dia diferente. Nós o celebramos no domingo, o dia em que o Senhor ressuscitou de entre os mortos e criou outro povo. Do mesmo modo que os judeus faziam seu jejum nas segundas e quartas, nós fazemos o nosso, mas em dias diferentes. Por quê? Pela mesma razão, para mostrar que há tanta continuidade como descontinuidade. Sim, nós adotamos o jejum, mas não da maneira como o encontramos. Há algo novo acerca do jejum cristão. Nós o aceitamos, porém, antes o mudamos. Não queremos dizer que jejuar em dias diferentes é o que torna o cristão. Isso é apenas um indicador. Mas o jejum cristão é novo. Isso é certo. O tema deste capítulo trata de como é que ele é novo. Com relação a isso, a palavra mais importante da Bíblia acerca de jejum encontra-se em Mateus 9, verso 14. Sei que fazer essa alegação é algo muito radical da minha parte. Mas digo isso porque essas palavras de Jesus falam de modo mais direto e profundo ao problema central do jejum. Ou seja, o jejum é uma prática tipicamente cristã? Em caso positivo, como? Não é óbvio que jejuar é cristão? Essa é uma questão crucial, por pelo menos quatro razões. Em primeiro lugar, o jejum, como uma abstinência de alimento por razões religiosas, culturais, políticas ou de saúde. É uma prática encontrada em todas as sociedades, culturas e séculos. Virtualmente, todas as religiões do mundo praticam o jejum. E mesmo povos não religiosos jejuam por motivos de política e de saúde. Então, por que cristãos deveriam se juntar a essa parada pagã de ascetismo? Segundo, mesmo que o jejum fosse praticado extensivamente pelo povo de Deus no Antigo Testamento, porventura, a chegada do Reino de Deus no ministério do jejum não torna essa prática obsoleta? Você pode colocar o vinho novo do reino nos barris velhos, da forma e do ritual externo? Terceiro, o triunfo consumado de Cristo na cruz e a presença perene do Espírito Santo na igreja não significam que o Cristo vitorioso se encontra tão poderosamente entre nós que o espírito dominante da vida exigiria comemoração em vez de mortificação? E além dessas três objeções, porventura, o triunfo do jejum sobre os apetites do corpo não leva ao orgulho e à confiança em si mesmos, que são ainda piores do que a glutonaria? Então, não é óbvio que o jejum seja uma prática tipicamente cristã. Se for, nós precisamos considerar como ele se relaciona com o centro. E o centro é o triunfo de Cristo no fato dele ter morrido, ressuscitado e ter obtido domínio sobre a história para a salvação do seu povo e a glória do seu Pai. O jejum é uma prática religiosa universal. Ninguém sabe como ou onde o jejum teve seu início. Aonde quer que se vá, há costumes e tradições de jejuar. A maioria das pessoas sabe que os jejuns judaicos incluem o Yom Kippur, ou o dia da expiação, Levítico 16, verso 29, que os muçulmanos jejuam durante o Ramadã e conhecem os severos jejuns da alta casa hindu, dos brâmanes, mas a extensão da prática é mundial. Por exemplo, os insulanos das ilhas Andamã se abstêm de certas frutas, raízes comestíveis, etc., em certas épocas do ano, porque o deus Puluga exige isso deles. E enviaria uma inundação se o tabu fosse quebrado. Entre os Khoita da Nova Guiné, durante a gravidez de uma mulher, não se deve comer bandicota, echidna, alguns peixes e iguana, e o marido deve observar os mesmos tabus alimentares. Dentre os Yorubás, quando, da morte do marido, as viúvas e filhas ficam confinadas e devem recusar qualquer tipo de alimento por 24 horas. Na Colômbia Britânica, o Slavsham Lillooet passam 4 dias depois do banquete do funeral em jejum, lamentações e abluções cerimoniais. Antes de matar uma águia, um pássaro sagrado, o profissional matador de águias dos Cherokees tem de passar por uma longa vigília de oração em jejum. Outros índios americanos jovens frequentemente praticam longas abstenções, a fim de que, por meio de uma visão, eles possam ver o espírito guardião que será deles pelo restante de suas vidas. Dentre as tribos de Nova Gales do Sul, os meninos, nas cerimônias Bora, passam 2 dias sem comer e tomam apenas uma pequena quantidade de água. O jejum é uma arma política. Além dos jejuns religiosos em todo o mundo, há também os jejuns políticos ou de protesto. Um dos exemplos mais famosos é o Mahatma Gandhi, que viveu de 1869 a 1948 e passou mais de 30 anos empreendendo cruzadas pacíficas pela independência da Índia. Sua família e sua cultura hindu nutriam paixão pelo jejum como uma arma política. Sua mãe era uma hindu devota que excedia os deveres exigidos de jejum anual e acrescentava muitos outros jejuns mais rigorosos durante a estação chuvosa. Gandhi relembra. Ela fazia os votos mais duros e os cumpria sem vacilar. Passar com uma única refeição ao dia durante as chaturnas era um hábito dela. Não satisfeita com isso, ela jejuava em dias alternados durante uma chaturmas. Durante outras chaturmas, ela jurava nada comer, até que visse o sol. Nesse dia, nós, as crianças, ficávamos parados com os olhos fitos no céu, esperando para anunciar o aparecimento do sol à nossa mãe. Toda pessoa sabe que no alto da estação chuvosa, o sol não condescende com frequência, em mostrar a sua cara. E eu me lembro de dias em que, ao seu súbito aparecimento, nós corríamos para avisá-la. Então corria ela para vê-lo com seus próprios olhos. Mas quando saía, o sol fugaz já havia desaparecido. E dessa maneira a privava de sua refeição. Não tem importância, ela dizia alegremente. Deus não quis que eu comesse hoje. Então retornava aos seus afazeres. Não é de admirar que Gandhi fizesse do jejum uma parte essencial de sua carreira política. Pelas antigas leis de Manu, um credor só recebia um dinheiro que lhe era devido se envergonhasse o devedor. Ele se sentava, por exemplo, diante da casa do devedor, sem comer dia após dia, até que o devedor ficasse envergonhado e lhe pagava o que estava devendo. Eric Rogers observa que justamente essa técnica indiana funcionava para Gandhi. Seu jejum indubitavelmente tocava mais corações do que qualquer outra coisa podia fazê-lo, não apenas na Índia, mas praticamente em todas as partes. Os homens eram assombrados pela imagem de um homenzinho franzino, alegremente suportando privações por amor a um princípio. O jejum é uma dieta para a saúde. Então, além do jejum rigoroso e político, há também o jejum por questões de saúde, com ou sem associação religiosa. Uma breve busca na internet sobre o tópico jejum revela centenas de organizações e publicações dedicadas ao jejum por motivo de saúde, por exemplo. Um dos sites preeminentes é o Centro Internacional do Jejum. O anúncio extravagante da página deles na internet é o seguinte: sentindo-se fora de forma, constrangido, sem energia ou completamente enfermo, deseja melhorar a sua vida física enquanto ao mesmo tempo aumenta a sua clareza de percepção, bem como a sua espiritualidade? Os sucos científicos para o jejum o capacitarão a realizar todos esses objetivos rapidamente e sem qualquer interrupção no seu trabalho, vida, rotinas de exercício ou estudo. O fato é que você sentirá mais energia do que tem agora, tanto durante quanto depois do seu jejum. Relances desse tipo de jejum religioso, político e de saúde nos libertam da noção de que o jejum em si e de si mesmo é peculiarmente cristão. Ele pode, na verdade, ser enfaticamente anticristão, como já o era no Novo Testamento, quando 40 homens, então pactuados entre si, sob anátema de não comer nem beber enquanto não o matarem, o apóstolo Paulo, Atos 23, verso 21. E pode ser distorcido mesmo entre os cristãos, não apenas em técnicas legalistas, como veremos, mas também numa servidão destrutiva, como na anorexia nervosa. Tudo isso faz as pessoas perguntarem por que um cristão iria dar tanto valor a um ritual tão amplamente usado com propósitos religiosos não cristãos, políticos e de forma física. O jejum faz parte do reino de Deus? Não apenas isso. A prevalência do jejum no Novo Testamento, ou melhor, no Antigo Testamento, levanta a questão de se a prática tem validade permanente para as pessoas que estão vivendo antes da vinda do Messias e da manifestação do reino de Deus. Jesus disse: Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Lucas 11, verso 20. E quando os fariseus perguntaram acerca da vinda do reino, ele disse: O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, verso 21. Então, há um sentido profundo no qual o longamente esperado reino de Deus já tinha chegado com a vida e o ministério de Jesus. Esse é o mistério do reino que Jesus tinha em mente quando disse aos seus discípulos: A vós outro é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Marcos 4, verso 11. Essa era uma realidade nova e espantosa no mundo. A nova verdade agora dada aos homens por revelação na pessoa e missão de Jesus é que o reino, que deve vir de modo completo em poder apocalíptico, como previsto no livro de Daniel, de fato entrou no mundo adiantadamente, de uma maneira oculta, para operar secretamente dentro dos homens e entre eles. Então a questão é premente. O jejum faz parte da igreja, o novo povo que Deus está reunindo dentre todos os povos do mundo? Alguns acham que não, por exemplo. No seu livro Oração e Jejum, um estudo a respeito da vida devocional da igreja primitiva, Kate Main argumenta que o raiar do reino de Deus no ministério de Jesus mudou radicalmente a importância do jejum. Até aqui, disse ele, sugerimos que a alegria e as ações de graças que marcam a vida de oração do Novo Testamento é um sinal do raiar do reino de Deus. O jejum não é mais consistente com a atitude jubilosa e agradecida que marca a comunhão. Paulo revogou o jejum? O ponto de vista de Kate Mann ganha mais credibilidade quando consideramos o restante do Novo Testamento fora dos evangelhos. O jejum quase não aparece. Mann insiste no seu argumento. O jejum deixa de ser uma questão crucial na igreja. Paulo, seguindo a orientação de Jesus, deliberadamente desviou a atenção dos discípulos do jejum e de qualquer forma de ascetismo alimentar para a oração, o serviço e o labor em favor do reino. A obra missionária servia como um corretivo e contrapeso não apenas ao sonho apocalíptico, mas também para o obsoleto e desgastado costume de jejuar. Um senso de vida eterna está sempre rompendo sobre nós. O crente marcha ao som da música de um mundo diferente, e é difícil conciliar o Cristo ressurreto com as formas de jejum. Porventura, a escassez de jejum nas epístolas do Novo Testamento e a alegre presença do Reino e o ministério glorioso do Espírito de Cristo anulam a relevância do jejum na igreja cristã? A premência dessa questão é o que torna as palavras de Jesus acerca do jejum em Mateus 9, verso 14, tão importantes, as mais importantes acerca do assunto na Bíblia, na minha opinião. A premência é aumentada quando consideramos que nas cartas de Paulo o alimento é celebrado como algo bom. O ascetismo é tratado como uma arma fraca contra a indulgência da carne e as práticas de comer e beber são consideradas como não essenciais, exceto na medida em que elas expressam amor e contentamento em Cristo. A excelência do alimento. Em 1 Timóteo 4, versos 1 a 5, Paulo adverte que no fim dos tempos, alguns apostatarão da fé e exigem abstinência de alimentos. Ele responde a essa atitude para com o alimento, dizendo que Deus criou os alimentos para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Portanto, Paulo está ansioso para advertir contra um tipo de ascetismo que exalta o jejum de maneira tal que a bondade de Deus no dom do alimento é negligenciada ou distorcida. Mesmo durante os dias santos do compartilhar da ceia do Senhor, Paulo não desaconselhou comer, mas disse aos coríntios que comam em casa a fim de não vos reunirdes para juízo. 1 Coríntios 11, verso 34. A fraqueza do ascetismo. Quando Paulo ponderou acerca das medidas severas para o corpo, ele advertiu aos colossenses de que essas disciplinas são de valor limitado e podem levar ao orgulho carnal enquanto subjugam o apetite carnal. Ele temia que os colossenses tivessem se desviado da fé profunda e simples em Cristo para rituais externos, com um meio de santificação. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Porque todas essas coisas com uso se destroem. Colossenses 2, verso 20. O que há de errado com essas doutrinas dos homens que ele nos admoesta a não provar? Ele responde: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Essa é uma forte advertência contra qualquer visão simplista do jejum, que pensa que automaticamente ele fará algum bem espiritual à pessoa. Não é tão simples assim. O rigor ascético em relação ao corpo pode apenas alimentar a carne da pessoa com mais autoconfiança. C.S. Lewis enxergou isso claramente e fez soar o alarme. O jejum afirma a vontade contra o apetite e recompensa sendo o domínio próprio o perigo do orgulho. A fome involuntária sujeita os apetites e a vontade divina, e propicia uma oportunidade para submissão e exposição ao perigo de rebelião. Mas o efeito redentor do sofrimento reside principalmente na sua tendência de reduzir a vontade rebelde. As práticas ascéticas, que por elas mesmas fortalecem a vontade, são úteis apenas na medida em que capacitam a vontade a colocar a sua casa em ordem, como preparo para oferecer o homem inteiro a Deus. Elas são necessárias como meios, no entanto, como um fim, elas seriam abomináveis. Pois ao substituir o apetite pela vontade e aí parar, elas meramente trocam o ego diabólico pelo ego animal. É, portanto, verdadeiro o que foi dito: somente Deus pode mortificar. A verdadeira mortificação da nossa natureza carnal não é uma simples questão de abnegação e disciplina. É uma questão espiritual interior de encontrar mais contentamento em Cristo do que no alimento. Comer e não comer não é essencial. Paulo considera comer ou não comer como uma questão que não é essencial em si, mas que ganha valor na medida em que expressa amor e maior satisfação em Deus. Portanto, ele diz à Igreja de Roma: quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Romanos 14, versos 3 a 6. Essas palavras de Romanos 14 não são dirigidas à situação do jejum. A situação tem a ver com comer o alimento que alguns nas igrejas consideravam tabu por causa de suas associações. No entanto, isso não muda o princípio. Comer ou não comer, jejuar ou não jejuar, ambos podem ser feitos para o Senhor com ações de graças a Deus. Portanto, cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. E como Paulo disse em Colossenses 2, verso 16: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, pois não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Isso porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6, verso 12. A palavra mais importante acerca do jejum na Bíblia. Portanto, a questão exige a nossa atenção. Jejuar é cristão? Se for, de que maneira? Isso é o que as palavras de Jesus em Mateus 9 fundamentalmente abordam. Por isso é que elas são as mais importantes palavras acerca de jejum na Bíblia. Vamos examiná-las. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido e fica maior a rotura. Nem se põe o vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Os discípulos de João Batista foram até Jesus e lhe perguntaram por que os seus discípulos não jejuavam. Então, evidentemente, os discípulos de Jesus não estavam jejuando enquanto ele estava com eles. Na verdade, Jesus tinha lhes dado um exemplo que lhe rendeu reputação de ser qualquer coisa, menos asceta. Quando elogiou o ministério de João Batista, ele disse às multidões: Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Lucas 7, verso 33. Em outras palavras, João praticava muito jejum, e Jesus praticava pouco ou nenhum, a parte do seu jejum inicial de 40 dias. Por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Então os discípulos de João foram até Jesus e perguntaram o porquê disso. Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Jesus responde como ilustração. Ele disse: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Com essas palavras, Jesus nos ensina duas coisas. Uma é que naqueles dias o jejum era em geral associado com a tristeza. Era uma expressão de quebrantamento e desespero, geralmente por causa do pecado ou acerca de algum perigo ou alguma bênção profundamente desejada. Era algo que a pessoa fazia quando as coisas não estavam saindo da maneira que ela queria. No entanto, essa não era a situação dos discípulos de Jesus. Esta é a segunda coisa que ele ensina. O Messias tinha vindo, e a sua vinda é como a vinda de um noivo para uma festa de casamento. E isso ele diz, é bom demais para misturar com jejum. Nesse caso, Jesus estava fazendo uma tremenda afirmação a respeito de si mesmo. No Antigo Testamento, Deus tinha se apresentado como o marido do seu povo, Israel. Porque, como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Isaías 62, verso 5. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Ezequiel 16, verso 8. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia, desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Oseias 2, verso 19. E então o Filho de Deus, o Messias, o longamente aguardado príncipe e rei em Israel, veio, e ele disse ser o noivo, isto é, o marido do seu povo, que será o verdadeiro Israel. João Batista já havia reconhecido isso. Quando seus discípulos lhe perguntaram acerca de quem era Jesus, ele disse: Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. João 3, verso 28. A afirmação parcialmente velada de João é do tipo que Jesus fazia acerca da sua identidade com Deus. Se você tiver ouvidos para ouvir, ouça: Deus, aquele que se comprometeu com Israel em aliança de amor, veio. Isso é tão formidável, tão glorioso e tão inesperado nessa maneira que Jesus disse que vocês simplesmente não podem jejuar agora, na presente situação. É alegria demais, é espetacular demais. Jejum é para tempos de anseio, anelo e desejo ardente. Mas o noivo de Israel está aqui. Depois de 1.000 anos de sonho, anelo, esperança e espera, ele está aqui. A ausência de jejum no grupo dos discípulos era um testemunho da presença de Deus no meio deles. Quando os discípulos irão jejuar? Mas então Jesus disse: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Essa é a sentença-chave. Nesses dias hão de jejuar. A que tempo ele se refere? Alguns têm sugerido que ele estava se referindo apenas aos vários dias entre a sua morte e ressurreição. Em outras palavras, o noivo seria levado da Sexta-feira Santa até o domingo de Páscoa. Durante esses 3 dias, os discípulos jejuariam. Mas depois ele estaria com eles novamente e eles não jejuariam mais. Há apoio para esse ponto de vista em João 16, nos versos 22 e 23, quando Jesus prediz a sua morte e ressurreição com estas palavras: assim também agora vós tendes tristezas, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo: se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vo-la concederá em meu nome. Em outras palavras, depois da ressurreição, durante a era da igreja, haveria alegria indestrutível entre os discípulos de Cristo. Isso significa, portanto, que o jejum estaria excluído? Estaria Jesus profetizando que seus discípulos jejuariam somente entre Sexta-feira Santa e Domingo de Páscoa? Isso é bastante improvável por diversas razões. Uma é que, a despeito de toda sua alegria, a igreja primitiva jejuou em diversas ocasiões. Atos 13, verso 1, Atos 14, verso 23, 2 Coríntios 6, verso 5. Portanto, os primeiros cristãos não tomaram as palavras de Jesus como significando que o jejum seria excluído depois da ressurreição. O que então Jesus quis dizer quando disse: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar? Ele quis dizer que depois da sua morte e ressurreição, retornaria para o Pai no céu, e durante esse tempo os discípulos jejuariam. Robert Gundry está certo quando diz: a totalidade da era da igreja constitui os dias em que lhe será tirado o noivo. Na minha opinião, a razão mais forte para esse ponto de vista é que a única parte em Mateus que Jesus usa esse termo noivo é para se referir a si mesmo voltando no final da era da igreja. Em Mateus 25, Jesus retrata a sua segunda vinda como a chegada do noivo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, claramente, Jesus fala de si como o noivo que partiu, não apenas por 3 dias, entre a Sexta-feira Santa e o Domingo da Páscoa, mas por todo o tempo até a segunda vinda. Com razão, Arthur Wallace deixou ao sexto capítulo do seu livro Jejum Escolhido por Deus o título de O Tempo é Agora. Agora é quando Jesus disse que seus discípulos jejuariam. Ele está dizendo: agora, enquanto eu estou aqui no meio de vocês, como noivo, vocês não podem jejuar. Mas eu não vou permanecer com vocês. Vai haver um tempo em que vou retornar para meu Pai no céu, e durante esse tempo vocês irão jejuar. Esse tempo é agora. É verdade que em sua ausência Deus nos deu o Espírito Santo, e que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Atos 16, verso 7. Então, num sentido profundo e maravilhoso, ele ainda está conosco. Ele disse, falando do Consolador, o Espírito: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outro. João 14, verso 18. No entanto, há um grau de intimidade muito maior que gozaremos com Cristo no céu quando esta era findar. Então, em outro sentido, Cristo não está conosco, mas longe de nós. É por essa razão que Paulo diz em 2 Coríntios 5, verso 8: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E em Filipenses 1, verso 23: ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Em outras palavras, Nesta era, cada cristão sente uma dor no seu interior, porque Jesus não está aqui inteiramente, intimamente, tão poderosamente e gloriosamente como gostaríamos que ele estivesse. Nós ansiamos por muito mais. É por isso que jejuamos. O jejum é o velho odre que tem de ser descartado? Mas então Jesus diz algo muito crucial em Mateus 9, verso 16. Ele coloca lado a lado duas imagens, uma acerca de roupas rasgadas e outra acerca de odres gastos. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O remendo de pano novo e o vinho novo representam a nova realidade que tinha vindo de Jesus. O reino de Deus está aqui. O noivo veio e o Messias está em nosso meio. E isso não é temporário. Ele não veio e depois se foi. O reino de Deus não veio em Jesus e depois desapareceu no mundo. Jesus morreu pelos nossos pecados uma vez por todas. Ele ressuscitou de entre os mortos definitivamente. O Espírito foi enviado ao mundo como a presença real de Jesus Cristo em nós. O reino de Deus é o presente poder reinante de Cristo no mundo, subjugando corações ao Rei e criando um povo que crê nele e o serve em fé e santidade. O Espírito do noivo está reunindo e purificando uma noiva para Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo e o mistério do reino que já foi citado. Esse é o vinho novo. E Jesus disse que os odres velhos não podem contê-lo. Uma coisa tem de mudar. O que é velho odre? O que é o velho odre? No contexto, não podemos fugir da conexão com o jejum. Não há interrupção no pensamento de Jesus. Acompanhe no versículo 15 ao 16. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, não há interrupção. E isso aparece nesse mesmo modo em todos os três relatos dessas palavras nos evangelhos. O remendo de pano velho gasto e os odres velhos quebradiços se relacionam diretamente com o jejum como um velho costume judaico. O jejum fora herdado do Antigo Testamento e tinha sido usado como parte do sistema judaico de se relacionar com Deus. Em Lucas 18, obtemos um lampejo dessa antiga prática na oração do fariseu. O fariseu, posto em pé, orava de si para si dessa forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esse jejum tradicional é o odre velho. E Jesus diz que ele não pode conter o vinho novo do reino que ele estava trazendo. Ora, isso nos confronta com um problema. Em Mateus 9, verso 15, Jesus diz que iremos jejuar quando o noivo tiver partido. E dois versículos depois, ele diz que o antigo jejum não pode conter o novo vinho do reino. Em outras palavras, os discípulos de Jesus jejuarão. No entanto, o jejum que eles conheciam não era apropriado para a nova realidade da sua presença e nem para o alvorecer do reino de Deus. Vinho novo pede jejum novo. O que diremos então como cristãos? Devemos jejuar ou não? É o jejum cristão ou não é? Creio que a resposta é que o novo vinho da presença de Cristo não exige que não se faça jejum, mas sim um novo jejum. Anos atrás escrevi na margem do meu testamento em grego, ao lado de Mateus 9, verso 17: O novo jejum é baseado no mistério de que o noivo veio, não apenas que virá. O novo vinho da sua presença pede por jejum novo. Em outras palavras, o anseio, anelo e desejo ardente do antigo jejum não era baseado na verdade gloriosa de que o Messias tinha vindo. A tristeza pelo pecado e o anseio pela libertação do perigo e o anelo por Deus que inspiraram o antigo jejum não eram baseados na grande obra consumada do Redentor e na grande revelação da sua verdade e graça na história. Essas coisas estavam ainda no futuro, mas agora o noivo veio, e na vinda ele desferiu o golpe decisivo contra o pecado, Satanás e a morte. O que distingue o cristianismo do judaísmo é que o reino longamente esperado de Deus é agora tanto presente quanto futuro. O rei veio. É chegado o reino de Deus sobre vós. O reino de Deus está dentro de vós. É fato que o reino de Deus ainda não está completamente consumado. Ele ainda virá em plenitude gloriosa e poder. Na última ceia, Jesus disse: Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Lucas 22, verso 18. Então é evidente que o reino de Deus é ainda uma realidade futura por vir. Embora Jesus tivesse dito que é chegado o reino de Deus sobre vós e que ele está dentro de vós, razão pela qual George Ladd deu ao seu livro o título A Presença do Futuro. Esse é o centro que anteriormente me referi, com o qual o jejum tem de se relacionar para que seja cristão. O centro é decisivo triunfo do Filho de Deus, o Messias entrando na história, morrendo, ressuscitando dentre os mortos e reinando sobre a história para a salvação do seu povo e a glória do seu Pai. Os cristãos são um povo conquistado por uma grande esperança que um dia eles verão e serão subjugados pela glória de Deus em Cristo. Mas o que é decisivamente cristão nisso é que a nossa esperança está enraizada no triunfo histórico passado desse mesmo Deus sobre o pecado, a morte e o inferno, pela morte e ressurreição de Jesus. O cristianismo é uma esperança vibrante pela consumação da história na manifestação universal da glória de Deus em Cristo. Uma esperança que está enraizada firmemente na encarnação passada de Cristo, que se ofereceu a si mesmo como um sacrifício pelo pecado e se assentou à destra de Deus. Esse é o vinho novo. O ato grandioso, central e decisivo da salvação para nós hoje é passado, não futuro. E com base na obra passada do noivo, nada pode jamais ser o mesmo outra vez. O cordeiro foi imolado, o sangue derramado, a punição pelos nossos pecados foi executada. A morte foi derrotada, o Espírito foi enviado, o vinho é novo. E a antiga atitude acerca do jejum simplesmente não serve mais. A novidade do novo jejum. Então, o que é novo a respeito do jejum cristão? É o fato de que o jejum cristão se apoia em toda essa obra consumada do noivo. Ele assume isso, ele crê nisso, ele se deleita nisso. O anseio, o anelo e desejo ardente por Cristo e seu poder que nos move ao jejum não são expressões de vazio. Necessidade, sim. Dor, sim. Fome por Deus, sim. Mas vazio, não. As primícias do que nós ansiávamos já vieram. A primeira prestação do que desejávamos já foi paga. A plenitude daquilo que estamos desejando ardentemente e pelo que estamos jejuando já apareceu na história. E nós contemplamos a sua glória. Não é meramente futuro. Não jejuamos por causa de vazio. Cristo já é em nós a esperança da glória. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa, a qual é dado agora o penhor da nossa herança. Efésios 1, verso 13. Nós provamos os poderes da era por vir. E o nosso jejum não é porque temos fome de alguma coisa que ainda não experimentamos, mas porque o vinho novo da presença de Cristo é muito real e satisfatório. Devemos ter tudo o que for possível ter. A novidade do nosso jejum é esta: sua intensidade vem, não do fato de que nunca tenhamos provado do vinho da presença de Cristo, mas porque o provamos de modo tão maravilhoso pelo seu Espírito que não podemos nos satisfazer até a chegada da consumação da alegria. O novo jejum, o jejum cristão, é uma fome de toda a plenitude de Deus, provocada pelo aroma do amor de Jesus e pelo gosto da bondade de Deus no Evangelho de Cristo. O jejum que é banquete. Outra maneira de dizer isso é que o novo jejum é o jejum da fé. A fé se firma na obra consumada de Cristo e nesse alicerce torna-se a certeza de coisas que se esperam. A fé é um banquete espiritual em Cristo com vistas a estar tão satisfeito nele que o poder de todos os encantamentos é quebrado. Esse banquete começa com a recepção da graça já disponível da morte e ressurreição de Cristo e depois com a posse de tudo o que Deus promete ser para nós nele. Enquanto formos finitos e caídos, a fé cristã significará tanto deleite na encarnação passada quanto anelo pela consumação futura. Será tanto contentamento quanto insatisfação. e a insatisfação aumentará diretamente na proporção do contentamento que conhecemos em Cristo. O jejum faz parte do reino de Deus. Esse entendimento do jejum cristão responde a todas as preocupações anteriormente levantadas por Kate Main. Ele disse que a vida de oração do Novo Testamento é um sinal do raiar do reino de Deus. O jejum não é mais consistente com a atitude alegre e grata que marca a comunhão. Vemos agora que isso é um exagero. Sim, o reino irrompeu. Sim, existe um beber profundo, mesmo agora, da glória do fim dos tempos, manifesta em Cristo e experimentada pelo seu Espírito. Mas isso não é tão pleno e ininterrupto que o anseio, o anelo e o desejo ardente já tenham sido completamente superados. Até mesmo o próprio Mann volta atrás e admite isso quando diz: a verdade é que a crise e a tragédia existem como uma amarga realidade. O reino não está plenamente instalado. Pelo fato de que o noivo está presente, então agora não seria um momento apropriado para lamentar. Contudo, isso não é totalmente verdadeiro, pois ainda estamos na carne e fracos na fé. No meio dessa amarga peleja, o crente na sua vida devocional pode concebivelmente encontrar ensejo para jejuar. O jejum seria apenas um dentre muitos ingredientes que contribuem para compor a vida do homem em Cristo. Isso é correto. A presença do noivo por meio do seu espírito no triunfo do perdão e da comunhão não torna o jejum insignificante, mas o torna novo. O jejum como uma expressão de contentamento insatisfeito. Como um ato de fé, o jejum cristão é uma expressão de contentamento insatisfeito na inteira suficiência de Cristo. É uma expressão de anelo confiante e feliz pela plenitude toda satisfatória de Cristo. O jejum cristão não vacila na esperança de obter qualquer coisa de Cristo. Ele olha para longe de si, para o pagamento final no Calvário por cada bênção que eternamente receberá. O jejum cristão não é disciplina auto-operada que tenta merecer mais de Deus. É uma fome por Deus despertada pela gustação de Deus dada gratuitamente no Evangelho. O jejum cristão afirma a excelência do alimento. É por essa razão que as advertências nas cartas de Paulo, para as quais já chamamos a atenção, não são objetos de fato contra o jejum cristão, mas apenas contra suas distorções. Deus criou os alimentos para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. O elogio de Paulo à excelência do alimento e à liberdade que os cristãos têm de desfrutar dele não é uma contradição ao jejum cristão. O cristão diz sim a toda boa dádiva e a todo dom perfeito que são lá do alto, descendo do Pai das Luzes. O jejum não é uma negação da excelência do alimento ou da generosidade de Deus em fornecê-lo. Ao contrário, é uma maneira de dizer de tempos em tempos que ter mais do doador é mais valioso do que ter a dádiva. Se marido e mulher decidem se abster de relações sexuais por um tempo, para tratar seriamente de um problema que os está mantendo em conflito, isso não é uma condenação do sexo, mas uma exaltação do amor. O alimento é bom, mas Deus é melhor. Normalmente encontramos Deus nas suas boas dádivas e transformamos toda apreciação em adoração com ações de graça. No entanto, de tempos em tempos, precisamos nos testar para ver se, porventura, não começamos a amar mais as dádivas divinas do que a Deus. O jejum cristão não é religião de força de vontade. O grande perigo que Paulo via no jejum feito pelo jejum em si e que exaltava aquele que o praticava não anula o novo jejum cristão. Paulo adverte que existem jejuns que têm carência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Em outras palavras, esse jejum é uma religião de força de vontade, que na verdade incita o orgulho espiritual da carne e ao mesmo tempo em que doma seus apetites físicos. Porém, isso é exatamente o oposto do jejum cristão. O jejum cristão se move de uma pobreza de espírito contrita e quebrantada para a doce satisfação na misericórdia gratuita de Cristo, para desejos e gozo cada vez maiores da graça inexaurível de Deus. O jejum cristão não incentiva o orgulho, porque ele descansa com o contentamento de uma criança na justificação firmemente consumada de Deus em Cristo. Mesmo quando ansiando por toda a plenitude possível de Deus nesta vida, o jejum cristão é o efeito do que Cristo já fez por nós e em nós. Não é façanha nossa, mas o fruto do Espírito. Lembre-se de que o fruto do Espírito mencionado por último é o domínio próprio. Todo alimento é lícito, mas nem tudo é útil. O que tudo isso significa para a prática de Paulo é que ele era livre para jejuar ou não jejuar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Colossenses 6, verso 12. A razão para isso é que o ato de jejuar não era coisa essencial. Fazê-lo ou não fazê-lo para a glória de Deus era a coisa essencial. Quem come para o Senhor come porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Romanos 14, verso 6. O jejum dá glória a Deus quando ele é vivenciado como uma dádiva de Deus, que tem o objetivo de conhecer mais a Deus e deleitar-se mais nele. Deus é glorificado em nós quando o nosso objetivo é que as nossas ações demonstrem que estamos completamente satisfeitos nele. Podemos fazer isso comendo de modo agradecido ou jejuando de modo agradecido. Suas dádivas deixam uma fome dele que vai além delas. E jejuar para obter essas dádivas coloca essa fome em teste. Um cristão deve esbofetear o corpo? É enganoso, sem consideração cuidadosa, dizer, como fez Kate Mann, que Paulo deliberadamente desviou a atenção dos seus discípulos do jejum e qualquer forma de ascetismo para a oração, o serviço e a labuta em favor do reino. Concordo com a segunda metade positiva dessa afirmação, não com a primeira metade negativa. Eu diria que Paulo dirigiu a nossa atenção para o jejum e inúmeros outros tipos de abnegação, não como rituais religiosos meritórios e não como fins neles mesmos, mas como uma arma na luta da fé. Duas vezes, quando Paulo estava sendo julgado, ele mencionou o jejum. Ele esteve em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. 2 Coríntios 11, verso 27. Isso está de acordo com o que ele disse acerca de como administrava os apetites do seu corpo. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, verso 26. Tomo isso como dizendo que Paulo considerava algumas disciplinas ascéticas como armas úteis na luta da fé. Apegar-se com firmeza a Cristo pela fé é a chave para não ser desqualificado. Isso é claro, por exemplo, em Colossenses 1, verso 23. Cristo vos apresentará santos e inculpáveis a Deus, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Perseverar na fé é a chave para permanecer aceitável perante Deus no último dia. Paulo diz que uma arma nessa luta permanente da fé é a prática de esbofetear o corpo. Ele estava bem ciente de que os desejos do corpo são tão enganosos quanto prazerosos. Ele disse que o velho homem se corrompe segundo as concupiscências do engano. Efésios 4, verso 22. A natureza desse engano é nos seduzir a uma vida de prazeres fugazes, do corpo e da mente, em vez dos prazeres espirituais de conhecer e servir a Deus. Esses prazeres começam com deleites inocentes, com comida, leitura, descanso, diversões, mas depois se tornam fins neles mesmos e sufocam a fome espiritual por Deus. Paulo esbofeteia seu corpo para testá-lo. Porventura, ele tem fome por Deus? A sua fé é verdadeira? Ou ele está se tornando escravo do conforto e dos prazeres carnais? Você pode sentir a paixão do coração dele em 1 Coríntios 6, verso 12, que diz: Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso não é orgulho da exaltação estoica, é a resolução apaixonada de resistir a qualquer coisa que seduz o coração para longe de uma satisfação toda controlada em Deus. Quando eu estava pregando acerca do jejum e oração alguns anos atrás, um rapaz me procurou depois de uma das mensagens e me contou uma história que ilustra o tipo de esbofeteio do corpo em oração que prepara uma pessoa para o céu. Eu tinha citado a igreja da Coreia do Sul como uma referência quanto a isso. Isso estimulou o jovem a ir conversar comigo depois do culto. Ele disse: Cresci no campo missionário da Coreia. Lembro-me de uma experiência que enaltece a dedicação sacrificial à oração e ao jejum na Coreia. Meu pai trabalhava com uma colônia de leprosos e eles tinham uma reunião de oração às 4 horas da manhã. Eu era criança, mas meu pai me levou com ele, tendo-me acordado às 3h30 para chegar lá na hora marcada. Ele me sentou na parte de trás, de onde eu podia ver o lado de fora do templo. E eu nunca vou me esquecer de um homem que não tinha pernas nem muletas e estava usando as próprias mãos para rastejar pelo chão, arrastando seu corpo para ir orar às 4 da manhã. Nunca vou me esquecer disso. Levantar-se cedo é um tipo de jejum, e ir orar quando é difícil chegar lá é outro tipo de jejum. Quando fazemos esses tipos de escolha, estamos fazendo guerra contra os enganos dos nossos desejos e declarando a preciosidade da oração e o valor inestimável de Deus. O jejum é cristão? Jejuar é cristão? Como se ele viesse da confiança em Cristo e fosse sustentado pelo poder de Cristo e tivesse como objetivo a glória de Cristo. A respeito de todo jejum cristão, deveriam ser escritas estas palavras: O que para mim era lucro, e isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Filipenses 3, versos 7 e 8. No jejum, bem como em todas as outras privações, toda perda é por amor a ganhar a Cristo. Mas isso não significa que buscamos ganhar um Cristo que não temos. Nem significa que o nosso progresso depende de nós mesmos. Quatro versículos depois, Paulo deixa claro as dinâmicas de toda a vida cristã, incluindo o jejum. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Filipenses 3, verso 12. Essa é a essência do jejum cristão. Desejamos ansiosa e vivamente, jejuamos por isso, conhecer mais e mais de tudo que Deus é por nós em Jesus. Mas isso apenas porque ele já nos tomou para si e está sempre nos atraindo para toda a plenitude de Deus. Minha oração pela igreja cristã é que Deus possa despertar em nós uma nova fome por ele, um novo jejum. Não porque não tenhamos provado do vinho novo da presença de Cristo, mas porque degustamos e ansiamos com uma dor profunda e alegre na alma por conhecer mais e mais da sua presença e do seu poder em nosso meio. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8, versos 2 e 3. A debilidade da fome que leva à morte revela a bondade e o poder de Deus que desejam vida. Aqui não tem exortação, nenhuma tentativa mágica de forçar a vontade de Deus. Nós meramente olhamos com confiança para o nosso Pai Celestial e, por meio do jejum, dizemos suavemente no nosso coração: Pai, sem ti eu morrerei. Vem em meu auxílio, apressa-te em me ajudar.